Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM 6 e 4. Estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico no oferecimento de telefonia Big. A promoção Eu Quero Beber a Minha Casa tá de volta. Para concorrer é só enviar um SMS para 49207, escrito PB, completando a frase Eu Quero Pretinho na Minha Casa. Por quê? Mande isso até o dia 14 de junho. A data de divulgação do resultado é dia 16 de junho, no PB das 6 da tarde. E a transmissão do programa direto da casa do vencedor vai ser dia 19 de junho. Mais uma vez, o Pretinho Básico vai estar na casa do ouvinte. Patrocínio da Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Consulte regulamento no site atlantida.com.br. É hora de saudar a galera do Pretinho. Fala aí, Everton Cunha. Falo, ouço, digo, comento e pergunto. Não, como está você? Era pra falar aí. Aí. É. Ah, aí. Meio pô, José Wilker, tá. Assim, né? Aí. Legal, José Wilker. E aí, KG? E aí, beleza? Bom final de tarde. Que beleza. Marcos Piangers. Que beleza. Três pontinhos. Por que não vai dar um oi, boa Piangers, tarde? E aí? Beleza. Legal. Aqui, Potter beleza. No horário. Pô, boa tarde, gente. Boa tarde. Mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez, Potter está no horário. Já falei a razão, né? Minha mãe tá aí, né? Ah, mãe tá aí. A mãe manda o filho trabalhar, né? Tá aí. E no telhado, hein? Tua mãe tava passando vergonha, né? Chegava atrasado todo dia no trabalho. Meu filho, não faz isso, meu filho. Que é feio, meu filho. Não faz isso. Eu sou o Porã. Boa noite, gente. Tudo bem, Porã? Boa noite, boa noite. Que maravilha. Boa noite. A braguilha tá aberta, Porã. É um clima super formal. Bragueta aí, braguetinha aberta. Deu pra ver uma unhazinha pra fora ali. Eu sou o Maurício Amaral, aqui enquanto o Féter curte as suas férias. E vamos assim nessa véspera de feriado, rapaz. Destaques do Clique RBS. Filas e confusão marcam o último dia de vacinação contra cara, a gripe A. Eu juro que eu tentei, velho. Cara, no centro de saúde Modelo, no bairro Santana, em Porto Alegre, a Brigada Militar e a Guarda Municipal foram chamadas no fim de tarde para conter a população que queria receber a vacina. Cara, imagina, meu. Cara, vacina. É a volta da vacina 2. É, mas agora as pessoas querem fazer, né? Na primeira, né? As pessoas não queriam se porque termina varíola, quinta-feira, né? Não, terminava hoje. Ah, termina hoje. Termina hoje. Então é isso. Eles eram céticos, louco, né? Cara, não. Troço louco, né? Que as pessoas tiveram 50 dias pra se vacinar. Pois aí é. Hoje vão lá tumultuar. Mas enfim, né? É bem Brasil. Mas que nem tirar o título, né? Aquela história de tirar o título de eleitor aqui embaixo. Mesma coisa, né? Embaixo da rádio aqui tem uma sim, história. Ali na esquina, uma... ali na... Cara, as filas fazendo... Os caras estavam há meses falando, cara, tem que tirar o título, tem que... No último dia tem uma fila que eu digo, mas o que é isso? As pessoas ficam 15 horas. Eu acho que passa a cabeça da pessoa. 15 horas numa tinha fila. Tinha que fazer, sabe como? Tinha que fazer tipo Ultraman. Ultraman, todo show do Ultraman é o último show do Ultraman. É, isso aí. Aí faz uns 5 últimos dias de vacinação. Exato. É, boa. Vacina boa, todo uma mundo semana, rapidinho. Última, últimos mas shows. Mas aí, cara, nos 5 últimos dias as pessoas vão aí só no quinto dia de vacinação. No último dos últimos. 30 dias de um cara, dia. Não, eu fico pensando que passa na cabeça a pessoa assim, cara, não vou agora. Tanto sabe que... Daqui a pouco vai rolar. Que assim, semana passada, quando eu quis me vacinar, eu fiquei doente e não podia se vacinar, né? Porque ficar com febre não pode. E aí hoje pela manhã, eu ouvi minha sogra falar lá em casa, lá que de manhã é mais fácil. A tua sogra tá de manhã na tua casa, cara? Muitas vezes ela está de manhã lá em casa. Agora eu entendo porque tu bebe, cara. É. Muitas vezes ela está aí, eu ouvi ela falando de manhã é mais fácil. Aí hoje eu saí daqui às 9, fui pro posto de saúde. Cara, a fila já tava enorme. Eu disse, não, vou tentar de tarde. Cara, quando eu passei pior, ali de tarde, pior. Mano. Cara, não tinha. E a tua condições. Sogra tava lá. E a sogra devia estar tá lá na fila, inclusive. Cara, tem uma história aqui que é de filme, meu. Tiroteio na Inglaterra deixa ao menos 12 mortos e 25 feridos. Caramba. É verdade. O autor dos disparos cometeu suicídio após os crimes. O Derek Bird, motorista de táxi de 52 anos, percorreu o Lake District durante 3 horas de automóvel. Lá no Lake District. Disparando contra as pessoas em pelo menos 30 lugares. Lugares diferentes. Agora o Eric Bird tá free as a bird, né? E levou uns com ele também, né? Cara, agora teve um outro louco que entrou num supermercado em São Paulo, pegou uma faca da estante e saiu esfaqueando. É a maior loucura, é um absurdo. A gente tá num filme mesmo. Mundo selvagem, meu. Mundo selvagem. É Animal Planet. E um cara chegou esses dias num estabelecimento aqui no Olavo Bilac e entrou, pagou pra dormir com uma mulher, cara. só pra dormir, pra conversar. Qual é a ligação, né? Não, mas, não, mas tá certo, Potter, ele tá certo, tem ligação, que é o mundo de hoje que ninguém se entende, rapaz. Pagar pra fazer amor. Não, né? Previsão do tempo pro feriado amanhã, quinta-feira, uma nova frente fria chega ao sul do Brasil. Ah, mas aí é brabo, tio. Chove principalmente. Não tá frio já, cara. Frente fria com chuva. Cara, isso aí parece papinho de elevador, mas tá frio, hein? Não, mas tá calor. Então não vou passar a previsão do tempo. É, não precisa, cara. Não é tão importante. Chove principalmente no leste, incluindo a serra e o litoral, pra onde vai todo mundo no feriado. O frio intenso diminui amanhã. Na sexta-feira, a frente fria deixa o dia completamente fechado e chuvoso em boa parte da região sul. Temperatura máxima cai ainda mais na sexta, com valores entre 15 e 20 graus tem à tarde. Em Santa Catarina, Marcos, tem alguma algum gramado e canela, assim? Não, teria a serra, tipo, o cara vai pra Lages, o cara vai pra São Joaquim, vai pra Urubici, tá, mas, tem mas não tem estrutura pra como turística a como coisa gramado mais selvagem. Não, gramado e canela é demais, né? Eu acho que é o terceiro destino turístico do Brasil. Mas eu acho que é um dos melhores do mundo, assim. Não, digo, procurado é o terceiro, é Rio, Fortaleza e Gramado. Porque assim, tem estrutura, é receptivo pro turista, é limpo, arrumado, e seguro. É bonito, né, tem hotéis de primeira categoria. Tanto é que a serra hoje já oferece opções alternativas, né, cara? Pra quem não quer aquele atrolho de canela e gramado. Tem, por exemplo, São Francisco de Paula, que eu costumo ir, que é Nova muito Petrópolis, legal. Nova Petrópolis ali, que é bem legal. Garibaldi, também. Garibaldi, que é legal. Garibaldi. Bento já é cidade grande, né? Mas Garibaldi, por exemplo. São Chico, Garibaldi Uruguaiana, e Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Sabe que... Roupilha, onde nós São Borja. Uma boa dica é ficar em Nova Petrópolis, que tu tá pertinho de Gramado e Canela. Tu vai pagar menos, vai encontrar umas posadinhas bacanas ali com um ranguinho legal. Fica aí a dica aí, quando quiser subir pra Gramado, só pegar, cara, o carrinho. Eu acho uma babaquice o cara ir pra serra. Por quê? É frio demais, o cara fica dos dias lá na serra. Tu tem a culinária maravilhosa, tem fundido, tem galeto, tem mar. Tem vinhos na serra. Hoje em dia tem culinária em qualquer lugar, na minha casa lá tem vinho culinária. Vinho também tem na casa de Deus. Alguém te perguntou se tu acha legal ou não ir pra serra? Cara, então vamos fazer o seguinte. Que eu já fui lá pra Canela, eu acho bonito, legal, só que é frio, cara. A gente vai passar um fim de semana na tua casa, então. É, cara, tem tudo lá, cara. As pessoas passam lá no frio, fugindo do frio. Cara, tu gosta de alguma coisa, do meu blusão, Max, mas tu gosta, muito peruano. Tem outra, né? Dá pra entender. Moda no Peru, dá pra entender o Piangers, porque quando o cara não tem dinheiro, é uma babaquice ir pra serra. É uma babaquice pro frio, porque pra fazer isso tem que ter dinheiro. O cara parcela em 36 anos na CVC, gravado. Abraço aí, CVC, que tava fechando pra você. Abraço pro pessoal da CVC. Vai com bonezinho. Piangers, cala a boca, Piangers. Ter dinheiro não tem coisa melhor do que pra serra, mas tem que ter dinheiro, mano. Tem que ter dinheiro. Pra ficar no melhor hotel, pra comprar roupa, pra ficar. Não, não necessariamente. Vocês estão atendendo ao apelo do consumismo. Eu acho que a praia é mais democrática que a serra. Sim, porque se tirar. Não, é isso. Né? Claro. Mas, peraí, tu não paga pra andar no Lago Negro em Gramado, tu não paga pra passear nas ruas. Não. Tu não paga pra visitar o Vale dos Vinhedos. Olha, andar no Lago Negro. Tem que ter roupa, pelo menos, andar no Lago Negro só Jesus, né, mano? Cara, vocês são uns velhos. Não, só um pouquinho. Reclamão, cara. Não, vocês não. Eu tô reclamando. Não, vão pros free shop da fronteira. Ah, não, ir pra free shop da fronteira? Não, você vai pra fronteira, eu vou pro Paraguai. Não, cara, nunca ninguém reclamou de free shop aqui, né? Reclamando. Ninguém reclamou. Foi tu que não gosta. Se falarem, não gosta de free shop, vai pra serra. Cara, é um abraço pra todos os free shops. Cara, eu gosto de passear, cara. Eu gosto de ir pra qualquer lugar, meu. Ah, Maurício gosta de passear. Aqui na serra, a merda. O cara vai pra serra pra curtir o frio. Aí o cara vai num ar-condicionado quente no carro. Ele sai do carro, ele vai pro hotel quente no hotel. Compra roupa quente. Ele toma um café, um café quente. Aí ele vai pra frente da lareira se esquentar. Certo. Aí ele sai e ele vai pra uma piscina quente também. Isso. E aí ele vai dar uma volta, mas ele tudo vai... isso precisa... Dinheiro. E aí, no final do dia, tem encontro a mulher fria. Aí é que dá, o ser humano ele sempre tá indo onde tem muita gente, né, cara? Antes de gostar... Mas o pessoal vai pro Pinhal, tem um monte de gente lá. Eu não, cara, eu vou pra Novo Hamburgo. Essa infra da serra que a gente tava falando, de Gramado e Canela, é poder propiciar tudo isso pra quem não tem tanto dinheiro, entendeu? As pessoas pessoas de classe média já podem ir passar um fim de semana assim, com todas as Sim, aquela coisa, quero luxos, curtir um assim, clima isso. europeu. Ah, exatamente. Não, não posso não, ir para a Europa. Só por quê? Vocês estão se iludindo, né? 12, 13 mil reais, o cara passa dois dias. Estão se iludindo a classe média aí, passar um final de semana. Estão se iludindo. É bem assim. Olha só, meio tanque. No mínimo, para passar um final de semana. Mas tem que ter um planejamento, né, Mera? Evidentemente, né, meu caro? É, cara, uns 800 pila, 900 pila. No mínimo, um casal para passar um final de semana. Um hotel, cara. No mínimo, R$1.500. Não, no mínimo. Um casal no mínimo, mil. Não, meuzinho. A diária, 300 conto. 800. Cara, 300. Uma diária no mínimo, 100 pila. De casal, no mínimo casal, 100 pila. Casal, em que hotel tu vai pagar uma diária de 100 pila? É só eu que eu quero saber em que hotel tu vai ficar. Ah, 150. Não. Deixa eu ir 300 lá, pila. Vai quatro refeições para duas pessoas. 50 não vai, vai chegar lá. Ó, já estamos em 300. Quatro refeições, tá? Sim. Vai dar 100 pila no mínimo, né? Mas que quatro refeições 100 pila, cara? 100 pila, tá uma louco, refeição e calma, são quatro refeições. Vou fazer as contas agora. Um sendo que tu vai correr, vai tomar café no hotel. Eu não falei que são quatro refeições por 100 pila, tchê. Cara, um de cada vez. Eu tô somando. Soma. Quarto de hotel, 300 reais. Quatro refeições de no mínimo 100 reais. Não, 400 pila. Tu vai comprar vinho, né? Sim. E duas? Não, vai aí tomar já vinho. Não. Tá, bom, então bota 250 pila. Tu vai pra serra, não vai tomar um vinho, cara. Mais não gasolina, vai, então, né? No a mínimo refeição, 700. 100 pila claro. Tá incluindo o vinho, então, né? Então é, tá quarto bom. De hotel, 400 pila. Refeição, 300 pila. Eu vi o Pretinho discutir isso, não tem preço. Como que não, cara? As pessoas querem saber disso aí. Cara, é mil pila no mínimo. A gente podia botar no blog, a gente podia botar no blog um serviço mostrando como ir para a serra com 10 reais. O cara se virando lá. Tu podia fazer isso. Porã pô. Fazer. Porã, não, eu faço, cara. Porã é o cara. Como levar a sogra pra serra por 15 pila com porã? 20 pila. Vamos lá, Cajinha, só ida. Só mas aí eu deixo a véia no caminho, né, cara? Economizo. Lago no ou penhasco. Leva a véia, eu pago o pedágio, né, cara? Jogo num penhasco. Não, velha! Pedágio aí no cálculo. Sabe voar, velha? Vamos então aos platos do dia! Ah, é a minha vez? É a tua vez, Cid. Vai, deixa a vinheta. É a tua deixa. Ah, deixa. Como não, é mesmo a vinheta? Platos do dia no Pretinho Básico com KG. 9-1, Cássio Reis participa de movimento em prol da felicidade. Óbvio, né, que levou uma guampa. É, o guampudo da Daniele Vinci. Ah, levou uma guampa da Daniele Vinci, os caras começam a ir nesses movimentos. Ele? Esse cara? Sim, Cássio Reis. Mas ele já tava com uma outra mina numa balada esses dias que eu vi nos jornais de fofoca. E eu vou falar aqui agora pra Daniele Vinci. Vou falar. Atenção, pessoal, o Potter vai mandar um recado. Num Dona Fashion aqui, enquanto ele a namorava com ela, eu vi ele conversando mais de perto com uma guria. Ah, ele tava querendo sentir o hálito da menina. 10h21, Alessandra Ambrosio escolhe biquíni em São Paulo. Muito magra, né? É magra, muito magra. Não, eu sou gordo e ela é magra. Não, ela é linda, mas é magra. É, isso aí. É maravilhosa. Magra. Maravilhosa. Magra e maravilhosa. 11h54, Leonardo DiCaprio vai às compras com Bar Raffaele. Não é Raffaele. Não, Bar Raffaele. Rafael. Nossa, é melhor. Bom, não tem como não ser bonito. Sim, né, cara? É, não tem como. E ainda é bar, né, cara? E é lindo. Não tem. Onde é que tu vai? Eu vou lá no bar, né? Cara, adoro, imagina, bar. Bota na árvore ali assim, sabe? Maurício Amaral e bar. Rafael. Meio-dia e 32, Britney Spears vai a parque de diversões com os filhos e o namorado. É importante. Eu não sabia que ela tá namorando. É, também não tá sabia. Tá namorando. 13h56, Sandra Bullock abastece carro em posto de gasolina. Isso é legal. Uma pessoa comum abastecer. É que lá é self-service. Ela faz aniversário comigo e com o Pia. Ah, é? Vocês vão fazer uma festa juntos? Que lindo. Eu, ela tá solteira agora. A Sandra Bullock, o Pia e o Mick Jagger. E vai ser outra, né? Semana também. Que a gente vai passar na tua casa. Não, Teddy não. E a Dona vai entrar. Outro ser humano. Outro ser humano que recentemente descobriu que o que a pessoa que amava. Sim, a Sandra Bullock. Peraí, cada um tá falando uma coisa. Calma. Bem que o Porã disse quando chegou aqui, né? O clima tá bom. 14h38, Cameron Diaz acerta paparazzi com a bolsa. Oba! É a vingança, né, cara? Ela é uma das três personalidades mais perseguidas por paparazzi. Coitado. Que coisa, né? Tem que fazer que nem o Seinfeld, cara. Paul McCartney. Victoria Beckham. Não? Não, o Beckham deve ser. Não, é o Beckham. O Beckham tá em quinto, eu acho. O Paul McCartney é o primeiro. Como é feito o ranking para a pessoa que é a mais perseguida pelos paparazzi? Mais fotos, entre os fotógrafos. É meio Winehouse. Hoje em dia tem uma empresa especializada. São 20 que seguiram o Pianja, 18. Não, mas bota no Images ali. Tiger Woods. Não, a parada é que existe uma... O Tiger Woods deve estar sendo perseguido bastante. Uma imprensa especializada nisso com fotos que valem muito dinheiro, de acordo com a celebridade, né? Filho de celebridade e tal. Eu vi uma vez nesse Entertainment Television... Os caras perseguindo um monte de atores, assim, e teve um cara que tem muita classe, que é o Seinfeld, cara. Ele chegava nos paparazzi, pagava rango pro paparazzi, pagava táxi pros paparazzi, tirava foto, pá, entrava e tal. Mas sabe, o Seinfeld tem menos pessoas que tem a Câmara Dias. A Câmara Dias ia ter que trabalhar pra pagar paparazzi, né? Talvez ele fizesse isso pra ser fotografado, né? 15:11, Mariah Carey está grávida. Opa! Às 15:11 ela recebeu o teste ali do... Da farmácia, ela saiu da farmácia. A partir desse momento eu queria ser muito filho da mulher. 16:22, Alessandra Ambrosio de novo faz ensaio campestre. Alessandra Ambrosio escolheu o biquíni e foi pro campo. Isso. 17:45, Priscila Fantin corre na Lagoa Rodrigo de Freitas. Que dorme, cara. Pois é, hein? Tá precisando correr mesmo, que ela tá meio gordinha. Não, quando ela tá no ar, ela emagrece, que a gente tem razão. Ela dá uma fugidinha assim, ela dá uma engordadinha, uns 3 quilinhos. Assim. Ela é meio cachorrinho. Agora, questão de 14 minutos atrás. 14 minutos. Não mais do que isso. Orlando Bloom discute com Miranda Kerr durante tarde de compra. O que é a coisa mais fácil de acontecer, uma discussão de casal. Tarde de compras, meu Deus. Cara. Uma tarde de compras em casal realmente acontece muitas brigas. É certo que no final da briga, cara. Uma dica pro Orlando Bloom, fica em casa vendo um futebolzinho. Isso. A Copa do Mundo tá aí. Mas é que ele engana. Porque o Orlando Bloom, tu acha que ele é Bloom? Tu acha que o Orlando Bloom... Tu acha que ele é Bloom Bloom? Eu acho que o Orlando Bloom... É o Robert Pattinson, o segundo colocado. O guri do Crepúsculo. Isso. Tá bom. E aí, Everton? Português estava passeando de carro. Aí alguém grita com ele: ô, barbeiro! Chegando em casa, diz pra Maria: Maria, conhece minha profissão? Sabe que estão a conhecerem aí, hein, Maria? No dia seguinte, voltando pra sua casa, alguém grita com ele: ô, barbeiro, filha da pu! Chegando em casa, Manuel olha pra Maria. Maria não só conhece minha profissão, como também conhece a tua mãe. Sábado agora tem o Mr. P fazendo voz de português lá no Cala Boca Piano. Ah, é? Cala Boca, Pô, que legal. Vai daí, Marcos. Pode ir, Marcos. O cara vai no médico, né? Tá com dor de barriga. Alguma coisa no estômago. Você não vai contar aquela, né? Não. Depois eu conto aquela. Aquela, conte agora. O cara vai na farmácia. Não! Eu não conheço. Não, Cid, não! É aquela do calminho todo cagado, Cid. Qual? É assim, o cara chega. O cara tenta fazer em 4 segundos a sua piada. Sabe aqueles vídeos na internet, filme? O cara chega na farmácia, tá com uma caganeira, por favor, me vê um remédio. O cara erra o remédio, dá um tranquilizante. Ei, ei, desculpe, eu esqueci, eu troquei os remédios. Já passou 4 segundos há horas. Eu tô todo cagado, mas tranquilo, tranquilo. Eu gostei. Dá pra diminuir mais. Eu dou disso. Eu dou uma dica: fazer um campeonato de piada onde só essa piada pode ser contada. Ah, boa! E aí, boa, é o cara. Começa a semana que vem aqui no Brechinho. Eu começo. Vai ter que ter um ranking antes, né? Claro. Não, o ouvinte vota na melhor interpretação. Boa, hein? Boa ideia, hein? Boa ideia. Fica a dica. Aí o cara vai no outro médico, ele tá com um problema de estômago agora. Uma dor muito grande no estômago. No estrômbio. Ele acha que é as ostras que ele comeu ontem. Pau Potter me mostrou umas ostras que ele comeu. As ostras estavam frescas. Olha, não sei, doutor. Ai, minha dor. Eu não sei se estavam frescas, eu não tenho certeza. Mas quando o senhor abriu as conchas, que cor tinham as ostras? Ai, doutor, tinha que abrir as conchas. Ai, ai. Cid, chega aí. Eu estou te ouvindo. Mais verdades. Sobre mim? E do teu amigo Alex Bueno. Ah, o que será que vem? Conhece, Cid, uma vez foi num show de heavy metal. Sobrou ninguém. Sim, imagina o Cid rap com a cabeça. Na hora do orgasmo atrou do sepultura. Eu lembro desse dia, eu lembro. Cid é o único mano que teve o cordão umbilical ligado à cabeça. Quando o Cid tem febre, acelera o aquecimento global. Quando criança, perguntavam ao Cid: O que você quer ser quando seu corpo crescer? Cid só tem telefone fixo, pois não pega sinal de nenhuma operadora debaixo da sua cabeça. Puxa, mas estão de sacanagem comigo. E é melhor, Cid, é melhor. Oh, melhor. Diga, quero ouvir. Certo dia na praia, Cid disse triste para sua mãe. O Cid com voz de criança, aqui, ó. Mãe, todos me chamam de cabeção e zombam de mim. Filho, é mentira deles. Crianças mentem. Agora vai brincar lá longe que a mamãe quer pegar um pouquinho de sol. Eu lembro. Isto foi na praia de Capão da Canoa. Deve ter sido, sim. Pior ainda. É, em 1958. Tu já tava usando aquela sanguinha da cara? Não tinha edifício, né, lá na praia. Não. É, só tu fazia sombra. Mas eu lembro de fazer sombra para muito. Todos me convidavam para ir à praia. O Cid, quando ele vai na praia, influencia as ondas, tá ligado? Marés. Muda tudo na praia. Cid, antes de construir todos aqueles prédios de Banar Camboriú ali, botaram o Cid para ver como é que ia ficar. É, as sombras. Pô, daí o cara tava perdido no deserto. É uma piada? É uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Ginásio do Vampeta! Só que você bate um bolão. O cara tava perdido no deserto quando encontrou uma camela. Uma camelinha, né? Mulher do camelo. Camelo fêmea. É, o camelo fêmea. A camela. A camela. Depois de tanto vagando sozinho... Não, é a Malu. A Malu Magalhães. Depois de tanto tempo vagando sozinho pelo deserto, seco e sem fim, sem saída, sem esperança e principalmente sem mulher, até que a camela não lhe pareceu uma ideia. Ali, ó. Fez um montinho de areia pra ter altura equivalente à camela e na hora H a camela... Pum, deu um passinho pra frente. Pensei que tinha sido cocô. Desceu do montinho, fez outro, subiu e quando tava quase alcançando a camela, ela foi lá e... Pum, deu outro passinho pra frente. Foi nessa hora que o cara olhou pra trás e viu uma trilha que não tinha mais tamanho. Olhou pra frente e viu um oásis. Foi correndo pro oásis, encontrou uma mulher linda, desacordada. Deu-lhe de beber até que a mulher acordou e então lhe disse... Pela lei do deserto, já que fui salva por você... Faço qualquer coisa que você quiser. Você jura? Claro que sim, disse a mulher fazendo biquinho. Peça qualquer coisa, sou toda sua. Então me faz um favor. Peça, por favor. Segura aquela camela ali pra mim, que eu tô querendo. Mais um. O casal tava no mercado decidindo o cardápio do dia seguinte, né? E a mulher fala, querido, quero comer frango. Não, meu bem, eu estou com vontade de comer carne de gado. Nisso, uma bichinha que tava passando por ali, cutuca o homem e faz... Acabou, meu. Acabou. Vai acabar a trilha. Acabou, cara. Era assim, cara. É que o monte precisa assim. De bicha, cara. É. Mas é que não tem vaca e boi bicha, né, cara? Tem, cara. Tchê, como não? Então faz o boi bicha aí. Tchê! Mu! Boa tarde, PBs. Manda esse e-mail para alertar a população de Passo Fundo. Tchê, socorro. Filme que é essa, chefe? Aliás, Passo Fundo corre perigo. Tem que alertar o Passo Fundo. Atenção. Não, brincadeira. Colega. Atenção, Passo Fundo. Brincadeira, o Miquel sem namorada. Sou correntista do Banrisul e fui vítima de clonagem de cartões em Passo Fundo. A clonagem aconteceu nesse final de semana na agência do bairro São Cristóvão, quando fui sacar um dinheiro no sábado. Ontem, segunda-feira, ele mandou terça e meio, os ladrões roubaram R$90 da minha conta via saque em caixa eletrônico. Me dei conta ontem mesmo, estranhei o saque, pois não tinha ido ao banco. E hoje me dirigi à agência que irá me ressarcir o valor. Lá fui informado que vários outros clientes também foram vítimas do mesmo golpe nesse final de semana. Como é que é o golpe? É? Eles vão na agência do bairro São Cristóvão e nas máquinas dessa agência... Estão clonando os cartões. Sim, eles tem botam... o chupa-cabra, né, que eles falam. É, isso aí. Não, mas numa agência, mano? É, atendimento eletrônico. Aconteceu com vários clientes saguão. Do Banrisul no isso. Interior do estado. Então fica a dica, confira suas contas e todas as movimentações ocorridas nos últimos dias e desconfie de saques e compras que talvez você não tenha realizado. Não custa nada. Direto acontece comigo. Então é o Andrei Falkovski. Acontece também, então, eu vou conferir, tem lá saques, então, mas é o cartão que eu dou pra mulher. Né? Então, o Andrei Falkovski que dá a dica aqui, ó. Ele foi na agência do bairro São Cristóvão, sacou o dinheiro no sábado, ele passou o cartão e o cartão dele foi clonado. Pergunta, cartão de chip também acontece isso? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que não. Acontece porque tem a tarja magnética. Mas se usa o chip. Mas tu pode usar a tarja também. Não, mas a máquina lê o chip. A máquina do banco lê o chip. Ok, mas tem aí máquinas... Aí tem como clonar o chip ou não ainda? Acho que o chip não. O chip é pra ser mais seguro, né, cara? E os caras são inteligentes, né? Eles não roubam tão grande valor, né? Como eles têm muitas contas, eles vão pegar pequenininho. Muito tempo, galera, tipo, as fundas aí, abre o olho, né, Magnata? Abre teu olho, né, Magnata? Estão tirando teu dinheiro. Ah, eu tive em Passo Fundo e tirei dinheiro numa... No bairro São Cristóvão. Foi na tua conta? Foi na minha conta. Essa é muito legal, né? O cara chegar no banco reclamando. Pô, tem vários saques aqui que não fui eu que fiz. O cara deu pra mulher gastar. Restaurante modelo. Vai daí, Mr. P. Ainda dá tempo? Acho que dá, né? Dá. Quem mandou e-mail foi a Rúbia Borges, com o título de O que as mulheres pensam sobre os homens. Queridos bebês, meu nome é Rúbia Borges, moro em Biguaçu, Santa Catarina, ouço vocês todos os dias. Vocês já fazem parte da minha vida. Eis a minha contribuição para o programa, que lindo, né? O que as mulheres pensam sobre os homens? As mulheres não fazem os homens passarem por idiotas. A maior parte deles faz isso por si mesmo. Nunca confie num homem que diz que em casa manda ele. Provavelmente ele também mente sobre outras coisas. Você sabe muito bem que eu não mando lá em casa. As mulheres amam as crianças. Elas até se casam com uma. As mulheres só têm um problema, os homens. O que os homens e as garrafas de cerveja têm em comum? Os dois são vazios do pescoço pra cima. Como assim? Homem não tem defeitos, tem características. Homem é como pão de forma. Chato, quadrado, casca grossa, fácil de dobrar e miolo mole. Mas enche o bucho, fácil de dobrar? Enche o bucho, né? Se Deus criou algo melhor que a mulher, deve ter guardado só pra ele. Ah, isso é verdade. Descobriu-se recentemente que o homem tem 4 bilhões de neurônios a mais que a mulher. É porque o homem, na sua inferioridade, precisa de bilhões de neurônios para ver se funciona. Cara, eu tô começando a ficar com nojo dessa ouvinte, cara. Nenhum homem merece ser traído, pois adultério é pecado. E nenhum homem merece que uma mulher peque por ele. Um homem sem chifre é um animal indefeso. O maior prazer de uma mulher inteligente é bancar a idiota diante de um idiota que banca o inteligente. Agora o Marcos entendeu muita coisa. Deus inventou o homem porque vibrador não corta grama. Mas o que é isso? O homem é um ser tão dependente que até pra ser corno precisa da mulher. É nojo. Como é, tá aí, manda um tchê aí pra... Tchê, mas não precisa de mulher pra ser corno. Pras minhas filhas, Bianca, Nadine, Heloísa e Natália. É, beijos a todos vocês, né, adoro vocês. Fazer parabéns, Rúbia. Parabéns. Olha a Rúbia. Calou o PB, só calou isso que eu posso dizer, Rúbia. A Rúbia é uma solteira, né? É, convicto, com certeza. Né? Mas com vários filhos. Convicto. Olha que linda, tia. Tem Bianca, filhos? Nadine, Heloísa e Natália. Tudo com nome bonito. Cara, mas ela tem 4 filhas e mais ela. E mais ela. Deve ser 4 filhas de pais diferentes. Ali a resistência feminista do mundo tá nessa casa. Aí, cara. Com certeza. Como é que não vão falar mal dos homens? 5 mulheres. 28 pra 7, tá na hora dos classificados do Pretinho. Essa é a melhor hora do programa. Que legal, eu gostei dessa vida. Tá muito bom. Classificados do Pretinho. Sol aqui. Olá, galera do Pretinho, tô vendendo uma camisa da seleção da Costa do Marfim, que é adversário do Brasil. Os elefantes. A camisa é original, branca, com o desenho de um elefante na parte da frente, usada 2 ou 3 vezes no máximo. Tamanho G com o nome do Drogba e o número 11 nas costas. Drogba. Ele pede R$60. Manda foto para interessados, contatos pelo e-mail natan.hh. gmail.com.br. Maurício de Camelódromo. Hoje pra mim, posso falar, Maurício? natan.hh@gmail.com. Abraço. E aí, amigos do PB? Oi? Dinheiro imediato, assim. 60 pila. Tá precisando. Toma aqui 60 pila, meu. 60 pila, isso, 60 pila. É a segunda oferta aqui dos classificados do Pretinho. E aí, amigos do PB, sou ouvinte assíduo com C cedilha. Saio pro trabalho já com o celular ligado na rede Atlântida. Vendo gramática. Manda um fiadapu pro meu chefe e um Cid. Boa noite. Pro Mr. P, que eu sou muito fã dele. Pô, obrigado. Vendo um instrumento de sopro. Um trompete. Sendo mesmo nota dó. Com estojo, estado seminovo, no valor de R$500. Aí, Tisseu, compra um trompete novo pra ti, cara. Motivo? Falta de faz-me rir, falta de dinheiro. É o NEM. Tô com uma falta de faz me rir, mas é o Neymar tá de Trindade, no Rio Grande do Sul, da Trindade, vendendo claro. Seu trompete aqui nos classificados do Pretinho. Endereço para contato, Neymar tracinho, tá? Não é o underline, é o tracinho. Neymar tracinho, jerusa@hotmail. Oh, Jerusa, grande Jerusa, lá da Trindade. É a esposa dele, rapaz. Jerusa com Z. Eu acho que ele eu acho que ele é Neymar até a meia-noite, Jerusa depois. Tinha um cara lá em Santa Maria, no prédio que eu morava, que ele ficava tocando trompete assim, meia-noite e meia, ninguém reclamava. Style, hein, mano? Tinha um amigo meu que ensaiava... Era um filme dos anos 70, é demais. Assim. Sabe aqueles arcos na Redenção que tem ali? Do mundo? Ele ensaiava ali embaixo, porque a acústica do arco é melhor pra instrumento. Ali amigo é gay, né? Muito bom pra outras coisas. Amigo gay, né? À noite, né? À noite. Não sei se era, cara. É, lá tinha um vizinho meu que ensaiava trompete lá no bairro lá onde eu moro, chamam a polícia sempre. Toca mal, né? Prenderam o cara, graças a Deus. Dirceu, não é o Dirceu? Onde tu mora, Dirceu? Na Zona Sul? É, então é ele. Ô, Dirceu, faz um solo pra nós, hein? Puxa, que bonito, Dirceu. Acho que vou levar você para os meus encontros. Vai me ajudar, Dirceu. Boa, tá precisando tocar. E eu também. Bésame mucho, bésame mucho. Eu vou cantar, eu vou declamar. Bésame. Bésame mucho. Como se foi esta noite? La última vez. Cada um numa parte. Bésame. Sim, de ouve. Faltando uma certa sincronia só entre vocês. Mas eu estou declamando. Ah, vocês são uns merdas. Conta até três, vamos começar de novo, Dirceu. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 19 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico pra telefonia imbatível do Big Doutor Alceu. É Bapa Beco, é Doutor Maurício! Vinhos JP, a melhor escolha. Eu quero dar! Diz aí, Doutor Alceu. Doutor Maurício, hoje tem Brasileirão, Doutor Maurício. É quarta-feira e o Avaí vai lá pra Fortaleza pegar o Ceará. Quem é que ganha, Doutor Potter? Fortaleza... Quê? Ceará e Avaí. Ceará. O Ceará. 1-0, gol do Lopes. É o Lopes e aquele que é jogava que é o único aqui? Cara que joga no Ceará que eu sei que é. Que joga no Ceará. Então. O senhor não acredita no Avaí, Doutor Potter? Não, acho que acredito no Ceará. Doutor Meira, qual é o planejamento hoje, doutor Meira? Meu querido doutor Alceu, boa noite, né? Boa noite. Em primeiro lugar, evidentemente que o planejamento hoje é acompanhar o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro e fazermos toda a concentração voltada, né, para o jogo, né? Que nós temos o desafio amanhã no Olímpico, que eu quero, né? Evidente, convocar o torcedor, porque o Atlético Mineiro é um grande, né, adversário, e nós precisamos somar 3 pontos, né, querido KG, voltados para encerrarmos essa primeira etapa antes da Copa do Mundo, entre aqueles que vão estar colocados nas primeiras posições, agora 7:30, que é o chamado daqui a pouquinho, G4, né? É um baita jogo pro cara correr pra casa pra ver. Que horas? Grêmio Prudente e Atlético Goianiense. Meu Deus. Não dava pra perder. Domingo tem Brasil, por isso não tem. Esse aí é o equivalente à Sérvia e Gana da Copa, né, cara? Não, mas vai passar Atlético Paranaense e Botafogo. Tanzânia. Tem rodada domingo e Brasil e Tanzânia. Tem rodada dia 7. Dia 7. Grêmio e Internacional jogam amanhã. Sim. Os dois. No fim de semana tem jogo São Paulo no Morumbi. No domingo tem jogo São Paulo no Morumbi. O Internacional pode cair 5 posições e o Grêmio 4, né? É o que nós estamos querendo na primeira parte, né? Que o Internacional, que com o maior... E o Grêmio, né? O Grêmio pode ir hoje, à meia-noite, o Grêmio pode estar na zona de rebaixamento. Não, e hoje tem o baita jogo, hoje tem Cruzeiro e Santos no Mineirão. E o Palmeiras e Flamengo também. É, Palmeiras e Flamengo, não sei se é baita jogo. E o Figueirense, cara, como é que tá? Ganhou ontem. Ganhou ontem, goleou. Beto Asa. Goleou o Figueirão. Quer dar pedidinha, né, KG? Não, eu olhei o jogo, 6-0. Eu olhei o jogo, pô, foi um baita resultado. Jogaço. E o Paraguai ganhou da Grécia hoje, 2-0. Duas seleções que vão estar na Copa. E o Flamengo contratou o Zico, né? O Paraguai botou a camisa 10. Sim, a gente falou ontem. Empatou, o Paraguai empatou com quem? Ganhou da Grécia? Não, empatou o jogo anterior. Paraguai com quem? Empatou 2-2 com outro time. Um time bom. Costa do Marfim, cara. Costa do Marfim. Empatou em 2-2 e agora ganhou o Paraguai. Cara, não, mas Pianja, nenhum desses amistosos pré-copa, nada. Ódica. Nada certo. Ninguém bota a perna. Nada. Não dá pra tirar base, nada. É só pros caras se movimentarem, né? Aquela coisa. E o Adriano foi pra delegacia hoje, depor lá. Ah, e eu gostaria de dar mais uma informação. Pois mal, doutor. Com a devida licença, não querendo atrapalhar, não é? O andamento. Com o Éder Luiz. É isso que eu gostaria de dizer, que não oficialmente confirmamos, né? E eu não gostaria de dizer publicamente que estamos querendo trazer o Éder Luiz, porque não é conveniente. Tudo que é jornal? Não, mas não é conveniente falarmos sobre o assunto de qualquer maneira, né? É evidente que queremos esse jogador. Maurício, se deixar, vai ficar falando, Maurício. É, Maurício, nós imaginamos. Duas notas que repercutiram sobre querido, o jogo do Brasil hoje, pela manhã. Bora, no topadinho ali. Pois não, vou ficar aqui porque eu estou atrapalhado. Eu vou ali pior, inclusive, doutor. Obrigado, doutor. Eu levo o Mera ali. Com a disposição, querido. Dá um abraço aqui, doutor. Isso, querido, vem com o tio aqui. Querido, vem. Querido Maurício. Senta aqui. Doutor Alceu também está doutor. É, tá bem. Senta aqui, isso. Boa. Quer uma aguinha? Fala, Piangers, teste teu comentário. Quais são as duas notas sobre o amistoso de hoje, Piangers? Amistoso do Brasil. Que repercutiram hoje à tarde, durante toda a tarde. Nota 4. É a nota ré e a si bemol, não. O hino brasileiro... Por que tu cruza os dedos quando tu vai falar sobre futebol? O hino brasileiro... ele falar, por executado favor. Executado por uma banda zimbabuana. Não foi o Almir? Lá no Zimbabue. Completamente atrapalhado foi o hino brasileiro. O Almir brasileiro. Que tava regendo. Parecia a Vanusa lá cantando o hino. A Almir e a Vanusa. Cara, ali. Que coisa horrível. E outra coisa que repercutiu é que o Michel Bastos fez o primeiro gol com uma bomba de falta. Foguete, e comemorou num país de um general genocida, que é o Zimbábue, com um toque de continência. Muito providencial. Parabéns ao Michel Bastos. Com certeza o Michel que nos escuta em Pelotas. Michel Bastos com certeza não estudou. Michel Bastos era o canhão do Olímpico, né? Vocês lembram quando ele jogava no Grêmio? Ele chegou a fazer gol. Sim, ele fez vários gols de falta quando ele jogava no Grêmio e eu acho que foi o Pedro Ernesto que deu esse apelido pra Nossa, ele. Canhão do Olímpico. Vai daí, Cagê! Ô, Magnata, podia só dar um toque antes do Cagê ali rapidinho? Fala, Magnata. Fala. Eu tô com um e-mail que mandaram aqui pra mim. É o seguinte, é o Daniel Sprung. O Sprung, ele tá querendo aqui que nós dê uma força. Saudações aí, mano. Queria em primeiro lugar agradecer, deixa pra lá. O motivo do meu e-mail é o seguinte, mais uma vez pedi ajuda pra vocês, pois eu estou abrindo um bar. Opa. Que fica na Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. É legal a Praia do Ervino? É, eu nunca fui. Ah, o nome é legal, né? Do Ervino, deve ser legal. O nome do bar, sabe qual é o nome do bar que o Magnata vai abrir lá? Não. Ervi Roots. Sabe o que vai tocar lá? Reggae. Reggae! Vai tocar uma regueira de raiz e também um rock and blues aí, Cajão. Vai tocar um rock and blues. Aí, né? A praia ainda é bem retirada, não tem asfalto ainda no lugar. É bem roots mesmo, diz Nossa o cara aqui. Senhora, cara. Pois eu, Dani Boy, Giovanni e Rudy, que são meus dois sócios, precisamos Danny muito Boy. Da ajuda de vocês. Sei que não é o programa do Silvio Santos, a Porta da Esperança, mas sei que vocês podem dar uma força. Fala aí no ar sobre o nosso bar e a data de inauguração. Dá uma força aí, rapaziada. Pode ir lá no bar que a cachaça é por nossa conta. Olha que eu vou, hein? Tá precisando de um violeiro aí, Magnata? Tô na fita. É o Ervi Roots Beach Bar na Praia do Ervino, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Vai inaugurar só em julho, Magnata. Até lá eu já esqueci da parada. Sabe que o reggae é o único estilo musical que fala a palavra reggae em todos os reggae. Reggae! Sempre tem. Ninguém, o jazz não vê um cara cantando assim. Sabe, todo reggae tem reggae. Também, cara, rock. Então tem reggae os guerreiros. Reggae é verdadeiros. Eu tava pensando esses dias, eu acho que o ser humano que mais influenciou os outros musicalmente, assim, tipo, contemporâneo, não, sei lá, Chuck Berry, eu acho que tem uma grande parcela, uma moral. Agora, o Bob Marley é um dos caras que, tipo, revolucionou. Influenciou assim, né, para o bem e para o mal, né, Magnata? O cara inventou um gênero musical que foi regravado por todo mundo. Popularizou. E é tocado hoje no mundo todo, cara. O reggae, como ele foi conhecido mundialmente, ele não inventou, mas ele reinventou. Não, é que o... Porque a parada... Na verdade, o Eric Clapton ouviu o reggae e começou a tocar. O Eric Clapton gravou um disco em Kingston. É, exatamente. Ah, o Eric Clapton foi o cara que levou o reggae pra Inglaterra. Ele gravou a Shot the Sheriff. Gravou a Shot the Sheriff naquele Ocean Boulevard. Ocean Boulevard. Não é aquele que ele gravou em Kingston. É um outro disco que ele gravou em Kingston, que tem a capa, um cachorro na capa, deitado. Ah, que tem uma regueira. É um baita disco, aliás. Mas ele gravou um Bob Marley, ele gravou Knocking on Heaven's Door do Bob Dylan, versão reggae também. Ficou muito boa. É isso aí. Vai daí, KG. Muito bem. Estava um anão sentado num balcão de bar bebendo uma ceva quando chega um negão 2x2. O anão vai ao banheiro, quando menos espera, o negão segue o anãozinho só pra sacanear e... Pá! Crau! O anão indignado diz pro negão: pô, negão! Pra que fazer isso comigo? Eu sou um anão e ainda tenho que passar por isso! MC anão que teve aqui hoje. O negão, compadecido com o depoimento do anão, disse: ah, anão, faz o seguinte. Fala pro pessoal aí, dizendo que foi tu que me creu. Tá? Aí fica mais tranquilo. Tu tem certeza que eu posso fazer isso? Então tá, beleza. Passado alguns dias, estava novamente o anão sentado no mesmo bar, quando chega um outro anãozinho e senta do seu lado. Quando de repente entra o negão no bar. O anão começa a suar frio, olha pro anãozinho do lado e diz: ô meu, tá vendo aquele negão ali? Eu já comi ele. Aí o outro: eu também, vou fugir. Que beleza. É um distúrbio. Manda um... Ah, abre teu olho aí, Magnata. Pro Lucas A velha! Fiadapu! E o que é o Daniel dica. E o que é o coautor da piada. Abraço do William, tá de Canoas. Vou dar uma dica, que é ler. É ler, ó, KG, assim, ó. Tu lê assim, ó. Manda um abre teu olho, Magnata, pro Lucas... Aí ele vai. Não, não tem graça. Velha, cara, aí não tem graça, meu. A tua dica, a tua boa dica não foi. Se a gente estipulou os sinais todos aqui, Marcos, não, péssima dica de piada. Até porque o Porã começou a roubar todas as frases dos personagens. Tu não quer apresentar um programa péssima dica? Apresenta e abre o programa aí. Queria. Uma péssima dica de hoje. Não, é assim, é o Leila que apresenta péssima dica. Itapema Style. Vai. Fechando esse bloco, uma das grandes artistas contemporâneas que apresentam a música como ela deve ser tocada, quem, né, gente? Quem é ela? Marina do Boé, apresentando seu novo disco, Eu Toco o Atabaque como quem toca um coração. Qual é o teu programa? A péssima dica de Marcos Pianja. O comentário do Neila. Aqui na Itapema, FM. Comentários, Leila. O comentário do Neila. Comentário do Leila. Essa artista é ótima, maravilhosa, ela faz... com que o som que entra no nosso ouvido pareça que está entrando por outro lugar. Fez sucesso nos anos 70. É ótimo, é maravilhoso. A mãe dela fez sucesso nos anos 70. É, fez uns filmes por uma chanchada com ela mesma. Isso aqui daí... foi como se fosse já uma participação do Marcos. Né? É, então, já pra foi, mim. Já obrigado, foi, Marcos. Valeu, Paulo. Sacanagem. Vai, meu. Não, tem uma piada aqui, cara. Vai. Ó, a gente tava falando sobre casamento, né, Porã? Sim, sim. Você é... tava falando sobre casamento? Tava, sim, estava. Que nota tu dá assim pro teu casamento, Porã? 10. Eu dou também. 10, cara. Óbvio. Cara, senão eu não estaria casado, cara. Se não fosse 10, não. Não, cara, se fosse 9, assim. Ah, se fosse 9, já ia repensar. Então, chegou um amigo pro outro e falou o seguinte: imagina eu e Porã, assim. Ô, Porã, ontem à noite entrou um ladrão lá em casa ontem à noite, Porã. Pô, mas ele levou alguma coisa, mano? Levou, cara. Levou uma surra da minha mulher que achou que era eu chegando tarde em casa. Aí, galera do PB, manda uma listinha de misturas de Activa especiais envolvendo a dupla Grenal. Boa. Rafael Xavier dos Passos de Floripa. Misturei Activa com Silas. E agora quero trazer o vaso sanitário do Havaí. Misturei Activa com Wilson Matias, agora meu cocô saiu espetacular. Boa. Misturei Activa com Índio, agora só quero fazer cocô na casa do Leandro. Boa, gostei. Tipo Glad. Misturei Activa com o Mário Fernandes e meu cocô ficou sumido por um tempo. É ruim o cocô sumido, né, cara? E misturei Activa com o Dr. Meira, que tá lá no cantinho da sala lá. Que fica aí. Fica aí. E agora fico uma hora sentado no vaso e não termino de fazer cocô. Planejamento, né? Rafael Chaves. Xavier do Espaço de Floripa. Alô, Xavier. E aí, Porazinho? Marcelo Silveira manda aqui coisas que eu nunca vi. Nota 10, hein, Porã? Mulher gostosa pedindo carona. Ah, é, não, é, filme sim. Vale cinema? Filme, propaganda. Não, na vida real. Não, vida real. Vida real, vida real. Eu já vi isso antigamente, né, gente? Nos anos 90, algumas mulheres pediam carona nas estradas. Tem razão, Porã. Pra ir pra Garopaba, cara. Pra ir pra Garopaba, tinha várias gatinhas que iam. Que várias gatinhas? Quando começou a febre das caronas. As gatinhas já tinham carona na saída da facu, já tinha carona. Anos 90, as mais novinhas, assim, queriam se aventurar. Sentido Porto Alegre, litoral, tinha. É, uma pena que eu não tinha carro naquela época. É, somos dois. É. Eu também tava na carona. Casal entrar a pé no motel. Ah, eu já vi. Eu também já vi. Um motel de calçada, no Confim ali. Eu também. É, quem aqui nunca ali entrou na, a pé, na né? Zona Antônio? Sul tem uma casa noturna que, né? Ah, que, bom, mas que é perto de um motel. Atenção, pessoal, Porã vai dar a localização. Eu vi muitas pessoas saindo da casa noturna e indo a pé. Tá, mas não é casa noturna, é motel. E é casal. Não, mas era pertinho. Ah, tá. Bom, outra coisa que nunca se viu, biliche de casal. Biliche de casal. Sim, cara, é um pouquinho. Como, né? Não dá, né? Mendigo sem barba. Por que não dá biliche de casal? Não, mas para essa aí é meio sem sentido, né? Não, não. Biliche de casal não tem o menor sentido, porque biliche não foi feito pra casal. É. Tá, mas... Não, é que biliche existe pra ganhar espaço. Pra ganhar espaço no quarto solteiro. Só se tu quer fazer um capricho pros teus filhos e ter dois guris, por exemplo, no mesmo quarto, e os dois têm uma cama espaçosa e um casal. É verdade. Eu só queria dar um toque. Deveria ter em pousadas, cara. Quando dois casais alugam um quarto, quando alugam casa, daí já troca, né? O pessoal aí, os moveleiros podem fazer biliches de casal, vai ter saída. Agora só mais 15 coisas. É, só mais 15 coisas, tá? Sem comentários, tá, pessoal? Ex-corno, político honesto, ex-viado, filha de prostituta chamado Júnior, Roberto Carlos de bermuda, genro com retrato de sogra na carteira. Eu tenho da minha sogra. Não, não, mentira. Né, abre. Também, né? Eu tenho. Se tiver, eu vou fotografar e botar agora no blog pra ti. Gêmeos negros. Não tem, né? Tem eu Diego e Diogo? Já vi gêmeas negras. Por que não tem? O Diego e o Diogo que jogavam no Inter. Sim, com certeza. Mulher fiel, papel higiênico em banheiro público, salário dura 30 dias, pai de santo. É o amor de previsão da mãe de nada certo, ser fiel até que a morte o separe, uma japonesa vesga. Já vi. Falando em mãe de Iná, cara, vocês viram no Faustão, cara? Que ela disse que tá aumentando. Ô, louco, no Faustão agora, domingo, que tá aumentando a taxa de homossexualismo no Brasil. É. Não, vai, e olhou pra câmera e disse assim: Você! Não, ela falou assim, você será o próximo, ela viu, falou assim, mano? Cara, nessa hora tem 50% das pessoas que estão vendo são homossexuais. Olha aí. Falou, tu viu isso? Tá, eu vi. Então, precisa ser a mãe de Ná pra Cid, cara. Eu vi. A pedido tem o Cid, japonês. Boa. Mendigo, igreja que não pede não dinheiro. Isso, manda aí um reggae pra galera isso do meu trampo e um cala a boca, Marcelino. Cala a boca, Marcelino! Cala a boca, Porã! Vai daí, abraço, Cid! Marcelo Silveira de Palhoça, vai, Cid. Eu quero mandar um beijo para a Rosane e o marido dela. Para Vera Cardoso e toda a sua família que nos ouvem. Vai dar tempo. Manda abraço para todo mundo. Abraço para Karina também, o Jefferson, do Encontro Nacional de Cervejas Artesanais. Para o Klaus e Vanessa também, que mandaram o CD para nós. Obrigado. São cupidos contemporâneos. Não vai dar tempo, se já acabou. Monique e a turma da carona, do Sagu com Creme. Ah, pare com isso, Monique, preste atenção nos salmos. A trilha, por favor. Trilha do salmo. Enquanto não colocar a trilha, eu não falo salmos. Preste atenção. Esta noite de quarta-feira, já posso? Deve? Obrigado. Teu fone, Cid, sim, né? Não cabe na cabeça? Não, né? O meu fone está na minha cabeça. Vai, meu! Quem mandou foi o Clayton. E pediu um planejamento pro irmão Douglas. Pode ficar tranquilo pra namorada Carla. Ah, vai tomar no meio do teu rabo. Como vovó já dizia, quem não tem colírio usa óculos escuros. Mas não é bem verdade? Hum? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. A serpente está na terra e o programa está no ar. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra um muro. É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. Acho que deu, né, cara? Não, não deu, não. Deu, meu. Claro, boa noite. Já é a voz do Brasil. É. Tem 12 vinhetas antes, cara. É tanta coisa que o menu que o sol tem que nascer. José Newton já dizia: se subiu, tem que.